não é definitivo. A gente precisa construir durante os jogos para que isso seja determinante ou que a gente nem precise. O ideal é isso. Na minha cabeça, na cabeça dos jogadores, a ideia é que a gente possa fazer dois grandes jogos e nem precisar dessa vantagem. A gente vai enfrentar uma grande equipe, uma equipe que vem com conquistas recentes ao longo dos anos, um elenco extremamente competente, vitorioso, que por mais que talvez não esteja no seu melhor momento, sempre é perigoso, sempre é um desafio muito grande enfrentá-los. A outra semifinal vai ser entre Fluminense, campeão da Taça Guanabara, e o Volta Redonda, que ficou em quarto. Neste caso, a vantagem dos resultados iguais é do time tricolor. Agência Rádio Web, com informações do giro pelos estaduais, Cadu Macri. Fique ligado! Já já! Muito mais música! 104,9! Atenção, Carauari! Agenda aberta para o mutirão da visão das óticas La Vida. Na compra do óculos, ganhe o exame de vista computadorizado. Pagamento à vista, ganhe 30% de desconto. Aceitamos cartão de débito e Pix. Pagamento nos cartões de crédito, ganhe 15% de desconto. Parcelamos em até 10 vezes sem juros. Pagamento no carnê, boleto e crediário próprio. Uma entrada mais 5 vezes sem juros. Observação: a entrada pode ser na entrega do óculos. Data: sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Dias 24, 25, 27 e 28 de março. Local Ótica La Vida. Endereço: Galeria Luiza Ulisses, ao lado do Hotel Tatiana, bairro Centro, próximo ao Banco do Brasil. Horário das 8 às 18 horas. Fone: código 97 984 44 75 77. Óticas La Vida. Atenção, Carauari! A Uniaselvi, Polo Carauari, avisa que estão abertas as matrículas para o semestre 2023/1, com 50% de bolsa para todos os cursos e pagamento somente em fevereiro. Temos turmas com início imediato nas áreas de bacharelado, como administração, biomedicina, ciências contábeis, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição e serviço social. Na área de licenciatura, temos educação física, geografia, história, letras, matemática e pedagogia. Temos cursos tecnólogos como gestão ambiental, gestão hospitalar, investigação forense e perícia criminal, podologia, radiologia, segurança do trabalho e muito mais. Vis na Avenida Dom Pedro II, 391, Centro, ao lado da Arena Lobo. Mais informações, ligue 092-99107-6671 e fale com a Laudislene. Atenção, Carauari! Já imaginou abastecer seu veículo e ganhar prêmios em dinheiro na hora? No Auto Posto Gavião da Rede Bons Amigos, a cada R$ 20, você ganha na hora uma raspadinha e concorre a prêmios de 10, 20, 50 e até R$ 500. Você também concorre a duas motos zero quilômetro. E tem mais! Mesmo que suas raspadinhas não estejam premiadas, você junta 10 raspadinhas não premiadas e troca por 5 cupons para concorrer a duas motos zero quilômetro. Não fique de fora dessa! Venha já abastecer na rede que mais te dá prêmios. Rede Bons Amigos, localizado na Estrada do Gavião, em frente à Luana Confecções. Para você que gosta de andar sempre na moda e elegante, ou linda de viver, uma loja com tudo aquilo que você procura, do jeitinho que você sempre quis, ambiente climatizado e atendimento especial. Venha conferir as nossas últimas novidades com preços especiais, confecções de qualidade, as melhores marcas e modelos exclusivos é aqui na loja Olinda de Viver, Rua Tancredo Neves, 652, no bairro Nova República, em frente à Mota Materiais de Construção. Fone 97 991 66 32 85. O município de Carauari já dispõe de um escritório de contabilidade preparado para atender todas as normas e legislações empresariais, ambientais, institucionais de pessoa jurídica e física, atuando também em análises químicas, treinamentos e planejamento ambiental. Estamos falando da Consultec Ambiental. A Consultec Ambiental é um empreendimento 100% carauariense, com atendimento extensivo aos municípios de Juruá, Itamaraty e outras cidades. A Consultec Ambiental possui profissional habilitado em todos os órgãos profissionais de classe, como CRC AM, CRQ, 14ª Região, IPAAM, Receita Federal, SESCOM, Sindicontabe. Fazemos uma variedade de regularização empresarial e ainda manutenção mensal de sua empresa ou instituição. Consultec Ambiental, cuidando de sua empresa com responsabilidade. Está localizado na Rua da Liberdade, 327, bairro Samuel Amaral. Fone 3491-1879. Consultec Ambiental, cuidando de sua empresa com responsabilidade. Magibel, o verdadeiro redutor de peso. Reduz o excesso de gordura, controlando o seu ganho de peso. É um poderoso eliminador de gorduras localizadas. Possui uma fórmula inovadora que ajuda você a emagrecer. Se você está acima do peso e quer emagrecer, tome Magibel. Quem toma Magibel vive sempre em forma. Você emagrece de verdade. Magibel, reduz o seu peso e a gordura. Gordura localizada. Magibel, você encontra na Drogaria Tefé. Quer comprar móveis e eletros com economia? Tatiana 3 Eletros, é só alegria. Aqui as suas compras a gente facilita. Móveis eletrodomésticos tem no lugar certo. Vem também pra Tatiana 3 Eletro. Cama, mesa e banho, eletroeletrônico. Tatiana 3 Eletro, só você que tá faltando. Móveis para cada canto de sua casa. Eletrodomésticos, cama, mesa e banho. Tecidos, napas, refrigeradores, eletroeletrônicos, bicicletas. Somos representante Toyama. Rua André Costa, 183, em frente a Tatiana 2 Ferragem. Tatiana 3 Eletro. Mais música pra você. ZYS 342, canal 285, Rádio Carababá, FM 104.9, Carauari, Amazonas, a sua rádio. Queridos ouvintes, mais um ano se passou e a Carababá FM completou 26 anos de existência. É com muita gratidão e satisfação que agradecemos a todos pelo sucesso e pelo crescimento constante da nossa rádio. Sem dúvida, não seria possível chegar até aqui sem o apoio e o carinho de cada um de vocês. É graças à nossa audiência fiel que a Carababá FM continua sendo uma referência em música, entretenimento e informação de qualidade. Agradecemos também a toda a equipe da Carababá FM pelo trabalho dedicado e incansável. É graças ao esforço de cada um que conseguimos levar alegria e cultura a cada canto da cidade. Mais uma vez, agradecemos a todos pelo apoio e pelo carinho. Que possamos continuar crescendo juntos e fazendo a diferença na vida de cada um. 104.9. A programação que faz a diferença. Um grande abraço. I would send them, but I just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. Just too far from where you are. I wanna come home. And I feel just like I'm living someone else's life. Like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. That this was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away. Paris, Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go home. Let me go home. It'll all be all right. I'll be home tonight. I'm coming back vai voltar pra mim. Oh.

myself somewhere, somehow. It was more than I could take. Pity for pity's sake. Some nights kept me awake. I thought that I was stronger. When you gonna realize that you don't even have to try any longer? Do what you want to. Girl, put your records on. Stand here. And it's hard for me to lose.